segurança nas escolas públicas de João Pessoa. Alunos ficaram com medo diante do boato de que gangues invadiriam as salas de aula para tocar o terror. Aqui, assalto diariamente. Eu fui assaltado aqui pertinho. O desabafo é de uma moradora do Pio Doce aqui em Fortaleza que não suporta mais a onda de assaltos no bairro. Reforçar a segurança, põe cadeado no portão. Use e abuse da sua proteção, porque a bruxa tá solta atrás de você e só vai sossegar quando ela te ver morrer. Com a inflação a mil e o crime a milhão, qualquer um tá disposto a matar pelo cifrão. Não adianta pedir mais polícia na rua, é perca de tempo, o crime continua. A impunidade, o preconceito e a corrupção são os principais problemas dessa nação. Então pratique a paz, ajude necessitado, discorde da TV, não seja um trouxa alienado. Ha, ha, ha, tá com medo do mundão, século 21, milênio da perdição. Por enquanto ainda é pouco, o melhor está por vir. Quando a favela acordar, nem o rico irá dormir. A locomotiva do terror está sem freio. Vem dar um rolê com nós, bem-vindo à capital do medo. É tiro, é sangue, o terror não vai parar. É só sequência de rajada pra quem desacreditar. A locomotiva do terror está sem freio. Vem dar um rolê com nós, bem-vindo à capital do medo. É tiro, é sangue, o terror não vai parar. É só sequência de rajada pra quem desacreditar. A sociedade quer paz, mas prega o genocídio. Tentativas de assalto e linchamento viram homicídio. Fazer cadeia e tão fechando escola. E tem alunos se formando em faculdade criminosa. Inútil a cerca elétrica e a blindagem do seu carro. Na cena da perícia é só mais um pra preencher o laudo. Sua segurança viatura na esquina. Nem com bola de cristal sua polícia vai prever chacina. O jornalista diz a frase de extermínio. Se chorar mande o PM, que chora mande o bandido. Morre polícia e ladrão e a guerra continua. Mas se depender de mim aqui não chora é mãe nenhuma. Nas ruas correria, moradores assustados. Resultado do confronto teve dois assassinados. Rapaz agonizando, a esperança tá morrendo. Pras vítimas a violência é um minuto de silêncio. A locomotiva do terror está sem freio. Vem dar um rolê com nós, bem-vindo à capital do medo. É tiro, é sangue, o terror não vai parar. É só sequência de rajada pra quem desacreditar. A locomotiva do terror está sem freio. Vem dar um rolê com nós, bem-vindo à capital do medo. É tiro, é sangue, o terror não vai parar. É só sequência de rajada pra quem desacreditar. Playboy, você quer paz, mas planta ódio no lugar dessa colheita maldita. É só terror que vai brotar. Sementes espalhadas de maldade e rancor. No meio da favela, infelizmente, é o que restou. Vítimas do esquecimento, do abandono e do descaso. Violência social presente em cada barraco. Não adianta passeata, vestir branco e tá na rua. Enquanto ação for repressão, seu inferno continua. Se faz aqui, se paga, é sempre bom lembrar. Mais cedo ou mais tarde o crime vai te pegar. Aquele que um dia você humilhou no sinal, vai degolar o seu pescoço e te jogar no matagal. É, compadre, infelizmente é desse jeito. O sangue escorre todo dia na capital do medo. Preferem construir presídio em vez de escola, condenando a sociedade a tomar rajada de pistola. A locomotiva do terror está sem freio. Vem dar um rolê com nós, bem-vindo à capital do medo. É tiro, é sangue, o terror não vai parar. É só sequência de rajada pra quem desacreditar. A locomotiva do terror está sem freio. Vem dar um rolê com nós, bem-vindo à capital do medo. É tiro, é sangue, o terror não vai parar. É só sequência de rajada pra quem desacreditar. A locomotiva do terror está sem freio. Vem dar um rolê com nós, bem-vindo à capital do medo. É tiro, é sangue, o terror não vai parar. É só sequência de rajada pra quem desacreditar. A locomotiva do terror está sem freio. Vem dar um rolê com nós, bem-vindo à capital do medo. É tiro, é sangue, o terror não vai parar. É só sequência de rajada pra quem desacreditar.